Lambisgoia, que tramoia que agora arrumaste comigo. Eu que tinha os escudos contra o perigo, mesmo cambaleante não fui rendido. Choro contido em lan house, usei mouse pra conectar contigo. Mas o e-mail que me deste era antigo, o qual o provedor tinha falido. Fiquei mordido. Agora é um lugar que eu não tenho você pra lembrar. Mas a lingerie que está exposta no cartaz tem seu nome, a modelo parece demais. Propaganda que vai bem além, na TV, nem na rua, internet também. Nem lá, nem cá, tem computador até em tribo indígena. Nem lá, 96% das casas tem telinha e ruas. O jeito vai ser eu me conformar, me enganar. Ela não é tão bonita, ou então na selva vou morar, endoidar, viver perdido nessa vida. Usei mouse pra conectar contigo, mas o e-mail que me deste era antigo, o qual o provedor tinha falido. Fiquei mordido. Tudo que então almejo agora é um lugar que eu não tenho você pra lembrar. Mas a lingerie que está exposta no cartaz tem seu nome, a modelo parece demais. Propaganda que vai bem além, na TV e na rua, internet também. Nem lá, nem cá, tem computador até em tribo indígena. Nem lá, nem cá, 96% das casas tem telinha e ruas. O jeito vai ser eu me conformar, me enganar. Ela não é tão bonita, ou então na selva vou morar, endoidar, viver perdido nessa vida. O jeito vai ser eu me conformar, me enganar. Ela não é tão bonita, ou então na selva vou morar, endoidar, viver perdido nessa vida. Lambisgoia.